Maciel e Banda. Como é que é? Banda Kene. Baixa essa autoestima, eu vou sobreviver. A saudade não gira em torno de você. Antes de você já saía já, eu já bebia já. Agora senta e assiste eu te superar. Agora senta e assiste eu te superar. E quando eu falo que acabou é porque acabou. Eu não me recuperei, ainda mais eu vou. Mas e foda-se o amor, foda-se seu amor. Maciel e Banda. Como é que é? Banda Kene. Antes de você já saía já, eu já bebia já. Agora senta e assiste eu te superar. Agora senta e assiste eu te superar. E quando eu falo